Aqui é o Guga e você está ouvindo o GugaCast. Eu não tava esperando isso não, cara. Volta férias. E aí, Caio? Tudo bem, cara? Que saudade de você em alta definição. Olá, pessoal. Eu tô morrendo aqui já. Caio, o que é festa pra você? Cara, festa é um aglomerado de pessoas antes de alguma coisa dar errado. Festa pra mim é um sentimento, cara. É quando o meu coração está em festa. Ah, entendi. Então você pode estar em casa de pijama sozinho e ainda assim estar numa festa. Sim, sim. Inclusive isso pra mim é uma festa muitas vezes, porque, cara, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ficar em casa sozinho de pijama? Ah, não necessariamente sozinho, mas de pijama já é muito legal e assistindo televisão. Cara, pijama é um vestuário muito específico, né? Uhum. Porque ele tem uma função só. Uhum. Quer te vestir se você não quer dormir desnudo. Uhum. É, exato. Mas, na verdade, ele é muito importante, cara, porque ele não suja sua cama com a roupa suja do seu dia de trabalho. Sim. Né? Então, ele... Acho que essa é a primeira ideia, assim. É você não sujar sua própria cama. É você manter sua cama limpa, então você tem uma roupa específica que é sempre limpa pra você usar lá. Acho que tem esse lado. Tem outro lado dela ser muito confortável. Sim. E aí é por isso que eu acho que a gente deveria substituir a Casual Friday pela Pijamas Friday. Cara, tá substituído. Você pode vir trabalhar de pijama, inclusive não só na sexta, mas quando você quiser. Fechou, perfeito. Fechou? Agora a minha vida tá em festa. Viu? Eu falei, cara, é um sentimento. E esse é o meu sentimento hoje, porque a gente vai ter esse episódio sobre festas. Sobre histórias de festas que eu nem li ainda. Eu vou me deleitar, eu vou descobrir essa festa à medida que ela vai acontecer. É igual aqueles ônibus de festa, né? Que você entra e você não sabe pra onde que ele vai. Aham, uhum, é. Tipo isso. Que conceito maravilhoso. foi excelente, cara. Uma outra festa que a gente nunca sabe pra onde vai é o grupo secreto do GugaCast, que você assina pelo picpay.me/GugaCast. Parabéns, Guga. Que emendada, hein? Nossa. Como eu consegui emendar bem esse assunto? Tá trabalhando junto com os australianos pra jogar esse bumerangue e ele voltar certinho na sua mão. E, cara, vai ter muito jogo, vai ter muitas atividades especiais, vai ter muito programa exclusivo pros assinantes do grupo secreto. Além disso, a gente tem um aplicativo vindo aí, Caio Corraine, que você não Caraca. Viu ainda, mas eu já vi e ele tá fantástico. Vai dar pra você ouvir esse conteúdo exclusivo todo offline, vai dar pra você ouvir ele em background no seu telefone, vai dar pra você marcar o que, é que você já viu, o que, é que você já não viu, vai dar pra você comentar conteúdo específico. Tá demais, cara, o aplicativo tá demais. Agora, a gente criou coisas novas também. Porque a gente tem lá outros pacotes, o pacote de 5 pratas e de 10 pratas. Que no ano passado a gente deu uns obrigados especiais, esse ano a gente não tava fazendo nada. E agora tem uma coisa legal, que é o Hall da Fama do GugaCast. Então se você assina com 5 pratas, você vai ter o seu nominho numa plaquinha lá no Hall da Fama. Muito bom. Se você assina com 10 pratas, você vai ter o seu nome numa estrela no Hall da Fama, que é muito melhor. Caraca, uma estrela é muito melhor do que uma placa. Não, assim, sendo muito sincero, se toda a rua não tivesse o nome numa placa, tivesse numa estrela, imagina como seria uma cidade. A vida ia ser muito melhor, pois é. Porra. Imagina os aliens quando chegassem e vissem isso, né, cara? Não, a gente... a gente sai de... Imagina se trocassem todas as placas de trânsito por estrelas e a próxima frase que você fala aí, imagina os aliens. Ah, cara, imagina um alienígena chegando e vê um monte de estrelas em postes pela cidade inteira. A cada esquina tem 4 estrelas num poste. Ia ser maravilhoso, cara. A gente ia impor muito mais respeito. É, muito mais respeito do que mandando um disco de ouro pro espaço, né? Exato. Tem uma coisa que ninguém se tocou. Se você achar um disco de ouro que tem mais ou menos 8 polegadas no espaço, é muito difícil, cara. Não vai ser realmente fácil de alguém achar isso aí, cara. É como se eles tivessem mandado, tipo, sei lá, um alfinete gravado com informações da Terra em ouro pro rei do oceano, tá ligado? É, não precisa. É, joga um pendrive no oceano e vê se a civilização de Atlântida vai achar. É, mas se fosse desse jeito, eles teriam jogado um disquete, né? Disquete na água. Tó. É, cara. Pô, podia fazer pelo menos, sei lá, um balão meteorológico. Ou pelo menos mandar um carro, igual o Elon Musk fez. Não, vamos mandar um disco. Ai, que coisa maravilhosa, velho. Eu queria estragar esse momento tão legal da humanidade que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas voltando a falar das assinaturas do Google Cash. Então a gente tem isso agora, tem as plaquinhas, tem as estrelas, e quando você assina com 15 pratas, você tem acesso ao grupo, você tem o seu nome na estrela também, e o acesso ao grupo pra ter todo esse conteúdo, e você faz isso pelo PicPay, que é o canivete suíço dos pagamentos, porque dá pra você pagar Steam, dá pra você pagar estacionamento, dá pra pagar metrô, dá pra pagar boleto, dá pra pagar os seus amigos, dá pra dividir, quando você chama uma galera pra dividir a conta, dá pra dividir ali, uma pessoa paga e todo mundo manda grana pra ela, fica muito mais fácil. É muito bom, cara, é o que os bancos sempre deviam ter sido, é o que eu sempre falo aqui, e você ganha 10 pratas de cashback quando você assina. Então, não falta nada. Só vai lá, picpay.me/GugaCast. E se você também quer usar o PicPay para receber pagamentos recorrentes, assinaturas.picpay.com. Caio Corraine, é a sua vez de fazer essa música incrível que a gente se apropriou aqui. Vem pra bolha, você também. A gente vai fazer... Falta seu vem. Vem! A gente precisa fazer uma música. Não processe o GugaCast. Não! Ai, caralho. Aí eles fazem outra música, né? Tipo, eu tenho advogado, você não tem. Tem! Isso está indo longe demais. Imagina. Já que a gente tá num jabá aqui do Grupo Secreto, eu queria aproveitar e fazer um outro jabá, que é das nossas camisetas lá, imitoucamisetas.com.br/GugaCast, que tem um monte de coisa nova lá também, Caio. Olha! Agora tem moletom, tem almofadas... Você tá de sacanagem com a minha cara que tem moletom agora. Tem moletom, almofadas e a coisa mais desejada desde que a gente lançou as camisetas do GugaCast. Modelo feminino? Não, modelo feminino sempre teve, ainda tem. Sempre? Sempre teve, sim. Cara, é bom, aqui eu não vejo eles. Tem modelo feminino, manga comprida, regata, tem todos. Mas a coisa que todo mundo sempre pede e agora a gente vai ser capaz de entregar são camisetas pretas. Ah, mavá! É, então a gente vai ter alguns modelos que vão ter na cor preta também. É só você ir lá, mitocamisetas.com.br/GugaCash. Tem os nomes do capeta, que a gente vai fazer preto agora com a letra branca. Tem do Homem-Bananinha com a capa do Velvet Underground que a gente copiou. Tem a do Senhor Los Angeles. Tem um monte de camiseta maneira lá pra você mostrar pro mundo o quanto você é fã do GugaCast. E, eventualmente, encontrar um outro fã do GugaCast na rua. Eu já vi um fã do GugaCast na rua com a camiseta da Capivara, que é a minha favorita também. Você foi falar com ele? Só que eu tava sem óculos, e aí eu meio que... Caraca, eu tenho certeza que é da Capivara, mas... Eu não sei se eu tô com estado de espírito suficiente pra chegar no cara com um sorriso no rosto. E aí, quando eu estiver me aproximando, não ser... E aí, como é que eu vou lidar com a situação? Aí eu fiquei com vergonha. Mas eu acredito que era do GugaCast, sim. É, então, se você quer ser ignorado pelo Caio Corraine quando você estiver mostrando que você é um fã do GugaCast, compre sua camiseta aí, imitoucamisetas.com.br/GugaCast. Mas eu acho que era, sim. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Caio, vou trazer de volta o jogo preferido da galera. O jogo que pode muito bem ser usado em festinhas. Sim, já que a gente tava falando de episódio de festa, 7 cliques para as estrelas. Vinheta, por favor. Sete cliques para as estrelas. Meu desafio para você, Caio. Ai, lá vem. Não. Ai, socorro. Eu tava pensando aqui, quando a gente fez a antológica análise musical da música do Fábio Júnior, Carne e Unha... Alguns diriam que é a melhor de todos os tempos. Melhor de todos os tempos. Eu queria ver se a Wikipédia consegue fazer uma das relações entre elementos que o Rafael fez na análise dele. Muito bom. Então, meu desafio pra você hoje tem a ver com isso. Tem um momento da música que ele fala assim... As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Que é um pouco perturbador, né? Mas beleza. Um bem. Pouquinho. É, um pouquinho. É. Legal em Portugal. Em Portugal não é um crime, verdade. É legal no sentido de que não é um crime. No sentido de que as pessoas vão achar legal. Eu já não sei. Talvez. É, talvez. Não é cool em Portugal. Se a gente tiver um ouvinte em Portugal, você podia mandar pra gente aqui explicando se você ser o amante do seu irmão é uma coisa legal em Portugal. que não é crime, a gente sabe que não é, mas se é bem visto, assim, se é cool. É isso aí. Do mesmo jeito que Breaking Bad acaba em um mês no Canadá, Game of Thrones simplesmente não acontece em Portugal, né? Pelo menos não é chocante. Não, mas tá bom, mas não é sobre isso o jogo. Tem uma hora que ele fala de as metades da laranja. E o Fábio Júnior entende que as metades da laranja são coisas que se encaixam, que se dão bem, que se completam. Isso. E o Rafael falou que não, eu acho que ele podia falar metade de outras coisas aqui que também podem ter essa interpretação. E aí ele sugeriu que a música fosse sobre as metades da salsicha. Caraca, de todas as palavras do universo, o Rafael escolheu salsicha, cara. Ele sugeriu que o Fábio Júnior mudasse a letra da música, e eu espero que o Fábio Júnior um dia faça isso, pra as metades da salsicha, dois amantes, dois irmãos. Exato. Ok. Então, a minha ideia aqui é você encontrar a relação entre salsicha... Eu ia falar as metades da salsicha, mas ia ser impossível. Então, você encontrar lá na Wikipédia a relação entre salsicha e o Fábio Júnior. Lembrando que não vale usar a desambiguação e você tem 7 cliques pra chegar lá e não pode voltar. Beleza? Belezinha. Vai lá. Salsicha. Ai, salsicha. Vamos ver o que tem de link aqui. Eu vou abrindo aqui pra ir jogando com você. O legal desse jogo é isso, né? A gente propõe um desafio, mas a gente automaticamente... É uma cooperação, não, é um time. É o que você falou, é uma festa. Quando não tem ninguém contra ninguém, é uma festa. Ó, tem aqui porco defumado. É legal que já tem assim, se procura pelo personagem de Scooby-Doo, veja Norville Rogers. É esse o nome de salsicha? Você tá de sacanagem que é Norville Rogers. Não era Shaggy? Acho que Norville deve ser o nome verdadeiro de verdade dele. É Norville Rogers, cara. A gente aprende uma coisa nova todo dia. Norville Billy Rogers Buregar. Impressionante. Caraca. Como link Curitiba, afinal de contas eles chamam de Vina lá, né? Será que o Fábio Júnior é de Curitiba? Acho que não. Caraca, essa é uma boa pergunta. De onde que é o Fábio Júnior? A gente só vai saber quando a gente chegar lá. Mas lembra... É verdade. Lembra de uma outra característica desse... Não é uma regra, mas é uma característica. Pensar fora da caixa. É, pensar fora da caixa. Quando você vai muito no óbvio, você não chega lá. Em inglês, Fábio Júnior cantou em inglês uma época, que ele era o Uncle Jack. É verdade, Jack, né? Pelo... Exatamente. Cozidas, salsichas são cozidas, refrigeradas. Fígado. Talvez Fábio ele... Júnior tem fígado. Fígado. Eu acredito que ele tem um fígado. Aqui, ó, órgãos. Ele também tem órgãos. Órgãos. Ele deve tocar. Aham, uhum, sim. Fermentação, ácido. Ele produz ácido lático, por exemplo. Né? Quando ele corre demais e dá uma dor aqui na lateral. Né? Daquelas pessoas que estavam brigando no show dele. Uhum, deve ter ativado ali o ácido lático. Todas elas. Instrução normativa número 4 de 2000 do Ministério da Agricultura do Brasil. Fábio Júnior mora no Brasil. Ele está sujeito às instruções normativas do Ministério da Agricultura. Será que o Fábio Júnior já comeu mortadela? É, eu não sei. Ou ele é muito chique pra isso? Eu não sei, a gente chegou no fim aqui e eu fiquei... Quem decide é você, o desafio é seu. Mas eu fiquei aqui entre fígado, que eu achei uma boa observação sua, de que ele tem fígado. Eu acho que esse foi um bom... Ele tem intestinos também, tem intestinos aqui. Pô, intestinos são mais complexos do que o fígado, eu acredito. São mais longos, né? É, pois é. E ácido lático eu acho que é uma boa também, porque ele certamente produz ácido lático. O Fábio Júnior... Não, é refrigeradas, eu li refrigerante. Aí eu já ia perguntar se o Fábio Júnior já apareceu numa propaganda de refrigerante. Não, esse é o Engenheiro do Havaí. Não, não, na verdade essa é a Juventude segundo os Engenheiros do Havaí. Era uma Exato. Banda numa propaganda de refrigerantes. Mas isso é pra um outro episódio, cara. Ok. Eu acho que eu vou em fígado. Vai lá. Fígado. Fígado. Um clique. Um clique. É a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano. Você sabe qual é o primeiro maior órgão, Caio? Deve ser o pulmão? Não, é a pele. Ah, verdade, pode crer. Essa é uma tricky question de vestibular. Caraca, o fígado é maior do que os pulmões? Do que o seu, principalmente. É, do que o meu ele tá duas uvas passa aqui. Mas, caraca, eu não sabia que o fígado humano era tão grande. É um órgão, não. Fígado de boi, eu já vi. Caraca, tem umas fotos aqui no final. Fígado de coati. Você já teve a curiosidade de ver um fígado de coati? Tem um aqui. Eu tive nesse momento e, olha, é muito parecido com qualquer outro tipo de fígado. Exceto de ovelha, que é um pouco diferente. Nossa, o de ovelha parece o Cthulhu. É. O fígado de lince parece uma borboleta. É, fofinho de lince. É. Fígado de ratão do banhado. Cara, quem que pega um eu ratão do banhado? Eu acho que a gente já banhado... achou o nosso clique, cara. Ah. Vamos olhar as outras aqui e ver se alguma coisa ganha de ratão do banhado. Ganha de ratão do banhado. Ratão do banhado. Cara, a Wikipédia é sensacional. Ai, meu Deus. Cirrose hepática. Será que o Fábio Júnior bebe muito? Cara, ele já teve o quê? 10 casamentos? Então eu acredito que sim. Não, mas aí a gente coloca, né, DST, não cirrose hepática. Não, não, cara. Que isso, que DST, você tá maluco. Não, mas assim, 10 casamentos são 10 festas, entendeu? Tem a festa, tem esse aqui, champanhe na garrafa. Isso, disso que eu tô falando, cara. Tem a lua de mel. Vamos tentar ser positivo aqui, cara, com o Fábio Júnior. Ok. Cara, tem diafragma. O que o Fábio Júnior faz? Ele canta. Pra cantar, ele precisa de diafragma. Exato. Sabe... Eu gosto de diafragma. Mas o que é mais legal do que diafragma? Ratão do banhado. Ratão do banhado. Que merda, nada vai ganhar de ratão do banhado, cara. Eu já desisti, eu tô lendo tudo com uma falta de vontade de viver. Hemácia, glicogênio, bile. O que, que vai ganhar de ratão do banhado? Então, na verdade não é isso. É que qualquer coisa que você clique, mesmo se Fábio Júnior aparecer no próximo clique, você vai pensar assim, puta, mas se eu tivesse clicado no ratão no banhado, seria mais legal. Eu teria aprendido alguma coisa. Por que, que você vai tirar essa diversão da sua vida? É verdade. Então vai lá. É, foda-se, ratão no banhado. Foi, cliquei. Ok, 2 cliques. Caguei. Ratão no banhado. Pô, tem pouca coisa aqui, que inferno. Ratão do banhado, nome científico, Milcastor Coipus. Uhum. Por que, que ele é um ratão? Cadê também o tamanho conhecido, dele aqui? Tem uma foto dele aqui, ele é grandão mesmo. Também conhecido é por Nutria, Caxingui ou Ratão d'Água. Pesa até 9 quilos e pode medir 1 metro! Meu um Deus, metro, cara, imagina. De rato! Imagina você bater de cara com esse ratão. Cara, pode ser encontrado ao longo dos rios Pinheiros e Tietê na cidade de São Paulo. Meu Deus, imagina você tá atravessando a rua, vem quem? Ratão do banhado. Aqui entre a gente é quase uma capivara, né? É uma mistura de capivara com ratão e por isso é um pouco assustador, mas... E ele tem uma cara de rato, ele não tem aquela cara de... É. Relax que a capivara tem. Bom, o fato é que a gente tem espécie, roedor, eu acho que o Fábio Júnior não é um roedor. Seria muito surpreendente se ele fosse. E aí, de resto, cara, a gente só tem as coisas de geografia. América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rios, Pinheiros, Tietê, na cidade de São Paulo. A gente tem também aqui Juan Inácio Molina, que foi quem primeiro descreveu o ratão no banhado, e Robert Kerr, que foi o primeiro que recombinou a espécie para Milcastor. A gente ainda tem Ilha Chiloé no Chile, Patagônia na Argentina. Tem uma peça conservada aqui do coração do ratão no banhado em exposição no Museu de Anatomia Veterinária da USP. Olha, tem aqui uma referência, Mammal Species of the World. O Fábio Júnior é um mamífero. Uma relação realmente existe aqui. Até onde eu sei, ele é um mamífero. É. É que tem esse Juan Inácio aqui, que Juan é quase Júnior, né? É. Tem nome científico. Existe esse... Isso é um link também, o termo nome científico. E Fábio Júnior... Não, olha só. E Fábio Júnior, se você pensar bem, ele tem um nome científico. Que é? Que é Fábio Barbosa da Silva. É uma parada assim. Ah, ok. O mais impressionante dele é que nem ele se chama Fábio e nem o pai dele. E aí ele usou Fábio Júnior só porque era sonoro, bonito. Porque é o nome de guerra dele. Ah. O nome científico é outro. Então talvez... Eu não tô querendo influenciar você aqui, mas talvez esse seja o melhor link aí. Pode ser, vambora. Nome científico. 3 nomenclatura cliques. Binomial. Caraca, agora vai. Mas o que eu queria entender é se o nome científico é o nome científico, o nome que a gente tá acostumado a trabalhar é o nome o quê? Boa pergunta. É um nome popular? Deve ser nome popular, né? Vamos ver o que tem de link aqui. Tem um monte de link. Classificação científica, botânica, zoológica, bacteriológica, seres vivos. Fábio Júnior é um ser vivo, até onde eu sei. Aham, aham. Naturalista. Ele também é um animal. Sim. Século XX. Fábio Júnior surgiu no século XX. Aham. Com certeza, na página de século XX vai estar lá, Fábio Júnior. Pessoas que existiam no século XX. Século XX, próxima linha. Centenário em que nasceu Fábio Júnior. Com certeza é essa. Reino, famílias... Fábio Júnior tem família, afinal de contas a gente falou muito do irmão dele. Ele é o rei da música romântica, então reino teria sentido. Tem aqui latinas. Latinas, ele gosta, ele curte. Suíço, não, Fábio Júnior não é suíço. Corvo comum. Não, não tem nenhuma relação, ou pelo menos assim a gente espera. Fábio Júnior é o maior criador de corvos comuns. Cara, seria a coisa mais linda de todos os tempos. Corvo comum, cara, que coisa maravilhosa. Como corvo comum? não entendi agora, corvo comum. Tem a página pro corvo incomum? Aí é só a foto de um corvo que é canhoto? Não. Tem uma página pra cada corvo incomum. Né? Porque senão eles seriam comuns também, de certa maneira. Cacete. Corvo canhoto. Corvo com tique. Corvo, sei lá, que passa gel. Cacete. Seria legal se tivesse corvo que passa gel. Subespécie... Ele é da subespécie cantor da espécie humano. É, eu acho que essa é a classificação. Né? A nomenclatura dele, biológica. Cantores populares. Uhum. Carlos Linneu, que foi o implementador da nomenclatura binomial. E o Carlos Linneu, o Fábio Júnior usa uma nomenclatura binomial, né? Porque é Fábio e Júnior. Uhum. Nome genérico. Ah, tá aqui, ó. Nome genérico. O nome genérico? Popular chama-se nome genérico. Ah. Eu acho que esse é um bom, porque se a gente colocar... Não é isso. Nome genérico é o primeiro nome. Tipo... Puta. Ah, ok. Do Gênesis, né? É, isso. É. Não, então a gente errou. Então não é nome genérico, que a gente tem que... Droga. Que difícil, cara. Porque se a gente fosse assim, nome popular, ia estar lá, Fábio Júnior, ia ser o primeiro. Sim. A gente já tava lendo as histórias aqui. Fábio Júnior e Zezé de Camargo em segundo. E Roberto Carlos, é. Michael Sullivan ia estar lá também. Michael Sullivan. Bom, tem século XX, porque como a gente sabe, ele nasceu no século XX. E provavelmente vai ter a lista de todas as pessoas nascidas no século XX. É, o que eu espero. E tem também Corvo Comum. Caraca, Corvo Comum é muito bom, né? Que não vai ter link nenhum e vai encerrar o jogo aqui. E a gente vai poder ler as histórias. Cara, eu quero tanto ir em Corvo Comum. Mas eu também quero ganhar o jogo. Você faz o que você quiser, mas eu vou te dizer o que eu faria. Eu clicaria em Carlos Linneu. Carlos Linneu não vai ter nada. Quem é Carlos Linneu, cara? É o implementador da nomenclatura binomial, cara. E o Fábio Júnior usa a nomenclatura. E como que ele conhece o Fábio Júnior? Porque o Fábio Júnior usa a nomenclatura binomial. Todo mundo que usa a nomenclatura binomial tem que ligar para Carlos Linneu? Sim, o Roberto Carlos, Michael Sullivan, Felipe Dilon. Agora, por exemplo, o cantor Leonardo, ele não precisa. É Giliard, não precisa. Os Gilhaldes aí! Trio Los Angeles, não precisa, porque é trinomial. Meu Deus do céu, o que você usou? Ai, caraca, velho. O cantor Conrado, não precisa. Não precisa, verdade. Vai, Caio, seu tempo acabou, cara. Tá. Ah, vamos século XX, vai. Não, é muito lugar comum, cara. Tá, corvo comum. Fui, cliquei, já foi, cliquei. Esse foi o quarto? Quarto. Corvus corax. Peraí que eu perdi, corvo comum. Meu Deus, cara. Ah, até que tem bastante coisa. Tem um monte de coisa aqui. Ó, tem um aqui que é homem. Ó, o Fábio Júnior é um homem. Ah, tem aqui, ó, Game of Thrones, lá no fundo, lá no final. Sério? Em Harry Potter. Putz, é lá que a gente tem que ir. Game of Thrones, é lá que a gente tem que ir. Se tem Game of Thrones... Aqui, Crônicas de Gelo e Fogo. Crônicas de Gelo e Fogo. Irmãos Grimm, tem aqui, ó, Irmãos Grimm. Irmão é a praia do Fábio Júnior. É verdade. Cara, porque o Corvo tá muito ligado nessas coisas de terror e tal, né? Por isso. Exatamente. E o nome dele é maneiríssimo, né? Corvus Corax. Um bom nome de banda. É muito bom o nome. É. Eu já falei aqui, não lembro se foi num programa ou se foi num conteúdo extra dos vídeos do Corvo falando, que é maravilhoso. Não. Cara, Corvo falando é incrível. Coloca no YouTube qualquer dia, tipo, procura por corvos falando. Porque eles são tipo papagaio, só que mais inteligentes, então eles aprendem mais frases e frases contextuais, e eles emulam a voz humana de maneira inacreditável. É mesmo? É muito foda, é caramba. Muito foda. Quem diria que você ia chegar nesse podcast hoje e aprender tanto sobre corvos? Né? Fábio Júnior podia ter feito, né, o tema das Crônicas de Gelo e Fogo. Cara, uma coisa que a gente não se tocou é que o Fábio Júnior é um ator de novelas da Globo. A gente esqueceu desse lado característico dele. Sim. Deixa eu ver se tem aqui Globo. Globo. Não. Jorge Tadeu. Jorge. Não. Tem uma foto aqui, corvo a alimentar-se de uma toupeira morta. E toupeira é um link. Toupeira é um link, mas a gente já caiu nesse... É. Nesse buraco indo pro ratão do banhado. Outra coisa é que o Fábio Júnior também já teve um programa... de variedades na Record, tipo a Hebe. Sério? Sério. Então esse é um outro caminho que a gente pode tentar achar aí. Record, SBT, Hebe. Televisão, né? É. Puta, televisão como um todo seria bem tranquilo de chegar até o Fábio Júnior, eu acho. Aí ele tá na primeira linha, né? Aqui, cinema e TV, só tem os filmes da Disney, Harry Potter, Noé, Lisboa. Fábio Júnior provavelmente já fez um show em Lisboa, todo brasileiro faz show em Lisboa. Certamente ele já fez. E certamente no Verbete Lisboa tem a lista dos brasileiros que já fizeram show lá. Sim, porque deve ser as coisas mais emocionantes que acontecem em Lisboa. Caraca, cereal, tem aqui cereais. Fábio Júnior deve comer uns sucrilhos. Acho que não, cara. Ele é muito fit, né? É, então, ele deve comer um lance bem mais saudável, assim, tipo frutas. É, blueberries frescas do seu pomar. Aham. Fábio Júnior tem cara de uma pessoa que tem pomar, né? Ele faz um Vine, assim, um Vine não, né? Agora é Instagram Stories dele, ah, colocando o braço pra fora da janela e voltando com um abacate, sei lá. Vai, Caio, acabou seu tempo, cara. Okay. Ah, meu Deus, cacete. Agora tá pensando em Fábio Júnior comendo manga. Peraí. Ah, caraca. Game of Thrones, cara. Game of Thrones é muito bom, né? Deve mandar pra puta que pariu dentro da Wikipédia. Deve ter tudo. Acontece tudo nesse livro. Exato. Tem duas coisas muito relacionadas com o Fábio Júnior. Amantes e irmãos. E casamento. E casamento, exato. Puta, Game of Thrones, foda-se. Crônicas do Gelo e Fogo. Ok. Esse foi o quinto, né? Sim. Pô, não tem casamento. Dei o Ctrl F aqui, não tem casamento. Deixa eu ver. Fábio Júnior. Fábio... Não. Fábio, não. Casamento. Alma gêmea. Pô, casamento não tem. Alma gêmea. É, alma gêmea. Laranja. Não tem. Carne e unha. Não. Caramba, cara. Como? É. Irmãos. Irmãos tem. Irmãos mas tem. Mas nenhum dos dois é Link. Cacete. Amantes. Amantes tem também. Não tem. Reclamantes. É. Ele não fala das coisas que o Fábio Júnior realmente gosta. Caramba. Gênero, fantasia épica, Tolkien... Infanticídios, terceira pessoa, idade média, vassalo, século 20, olha ele aí de novo, ficção científica, Ivan Yoé, literatura fantástica, George W. Bush, aqui é um caminho também, hein? Caraca, George W. Bush. No George W. Bush dava pra achar, na verdade, o Alexandre Pires. No... Ah, peraí. Que? Falei igual o João Kleber agora. É... Novelas, é um Link. Você tá de saco? Sacanagem! Tá escrito assim, ó. Ah, ainda, ele lista todos os livros, né? Game of Thrones, Clash of Kings, Storm of Swords. Tem 7 livros. E aí tem assim. Ah, ainda, 3 novelas. Novela é um link. Que são conjuntos de capítulos dos livros originais. Vai lá, Caio. Vai lá pra Glória. Caraca, mas e se novelas vai levar pro verbete de novela no sentido mais... Tudo bem, mas vai te, mas não tem nada aqui que... Novela, cara, tem uma ligação muito próxima com o Fábio Júnior. Eu acho que existe a chance de você ganhar em 7 cliques. Caraca, velho. Ou Deus. Talvez em 8 cliques. É, não, eu acho que em 8 chega. Vai, Caio, vai, Caio. Caio, Caio, Caio. Clica, clica, clica, clica. Novela. Sexto clique, novela. Novela, para outros significados, veja novela, desambiguação, isso a gente não pode fazer. Telenovela e radionovela. Não confundir com telenovela ou radionovela. Beleza. Mas talvez aqui dentro tenha alguma outra coisa falando de telenovela. Primeiro vamos procurar, né? Flávio Júnior, não. Uma novela do italiano. Novela! Flávio Júnior, não. Notícia, narração de acontecimento real ou imaginário. Casamento, não. Jorge Tadeu, não. Qual o nome da última esposa do Flávio Júnior? Nossa, aí... A gente teria que ir no verbete dele pra ver, né? Não dá pra fazer. Ok, lá no final tem assim, ó. Ver também literatura, lista de novelistas, dramaturgia, fotonovela, televisão, telenovela, radionovela, lista de telenovelas brasileiras. Chegou, Caio, vai lá. Você tá de sacanagem. Pronto, cliquei. E já não cliquei. Era desambiguação, então pode. 7 cliques, lista de telenovelas brasileiras. Agora dá pra procurar, hein? Fábio Júnior, não. Jorge Tadeu, quase tem o Jorge. Casamento. Pô, não tem casamento, que impressionante. Você lembra de alguma telenovela que teve a participação do Fábio Júnior? Essa que tinha o Jorge Tadeu, como é que chamava mesmo? Puta, não tenho ideia. Deixa eu ver. Eu lembro que Roque Santeiro tinha o Fábio Júnior. É uma novela bem importante. Deixa eu ver se tem aqui. Roque tinha? Santeiro. Tinha. Roque Santeiro é uma novela de Dias Gomes. Dias Gomes, tá aqui! Tá de sacanagem. Calma. Ó, chegou aí. Pô, mas é impressionante que não tenha Roque Santeiro na lista de telenovelas brasileiras. Qual que era a novela? Que ele tava em Roque Santeiro, acho que eu tenho certeza. Mas tinha... Uma novela que era... Ai, como que era? Pedra sobre pedra? Não era o nome de uma novela, é isso? Uhum. Eu lembro que era uma novela... Eu acho que talvez fosse Pedra sobre Pedra. Cara, o problema é o seguinte. Ele lista todas as novelas de todas as emissoras de TV. Quando ele chega em TV Globo, aí ele joga pra um outro. Lista de telenovelas exibidas. Vale a pena ver de novo. Novela das oito, novela das nove, novela das sete. É, porque a Globo deixaria esse negócio aqui gigantesco, né? É, ele cria mais um nível aqui pra você ver só isso, pra ele dar uma separada. Poxa. Mas como que é o nome do coisa que você falou? Que... Dias Gomes. Dias Gomes escreveu Rock Santeiro, que era interpretado pelo Fábio Júnior. Eu lembro disso. Então você iria pra... A gente clicaria em Dias Gomes, seria o oitavo clique. Lá, possivelmente, já tem o Fábio Júnior pra você clicar. E vai pro nono clique. Uhum. Ou vai ter Rock Santeiro. Ou vai ter Rock Santeiro. E aí vai ser em 10 cliques. Esse é um caminho. É, eu não sou nada averso a esse. Outra opção seria clicar aí em lista de novelas da Globo, novela das 8 da Globo. E aí ia ser o oitavo clique, você tenta achar a novela lá. Não, aí ia ser 11 cliques. Se você for pro Dias Gomes, talvez você ganhe um clique aqui. Talvez até dois. Dias Gomes. Vai lá. Cliquei. Oitavo clique, Dias Gomes. Já tô procurando aqui, Fábio Júnior. Puta, não tem. Não tem. Rock Santeiro. Mas Rock Santeiro. Rock Santeiro tem. Tem, tá aqui, tá aqui. Rock Santeiro. Você já vai nela direto? Eu acho que eu vou, hein? Olha, tem também aqui anos 90. Como fez novela, né? É, né? Sinal de Alerta, Expresso Brasil, Mandala, Araponga, Irmãos Coragem, caraca. O Bem Amado, O Espigão. Bem Amado. Dona Flor e Seus Dois Maridos, caralho, que foda. Carga Pesada. Cara, vai no Rock Santeiro aí que tá Rock muito Santeiro. Próximo. Rock Santeiro. Fábio. Fábio Júnior! Achou! Yes! Caralho. Fábio Júnior. Tá aqui. E clicando nele. Então esse foi... Rock Santeiro foi o nono clique. Fábio Júnior, 10 cliques. Muito bom. Foi muito bom, Caio. Parabéns, cara. Foi ótimo. Agora vamos ver aqui o nome da última esposa dele que a gente tava se perguntando. Cadê? Vida pessoal. Ó, o nome científico do Fábio Júnior é Fábio Correia Airosa Galvão. Ele realmente é um Fábio. Ele só não é Júnior. Ele é um Fábio, só não é Júnior. Caraca, ele já tem 64 anos. É. Mas com um roxinho do quê? 54? Nossa, muito novo. Tá cantando ainda. Sim. Aqui, ó. Fernanda Pascucci, a sétima mulher do Fábio Júnior. E se a gente quisesse ir do Fábio Júnior pra salsicha? Agora que a gente sabe todo o caminho. Vamos ver. Tem uma salsicha famosa chilena? Porque tem aqui, chileno. Festival chileno e Vinha Del Mar. Você sabe que... Vinha é vina. Vina, né, que é... que é salsicha... Em Curitiba. Em Curitiba, é. Agora que a gente sabe tantas coisas, vê se tem alguma coisa relacionada ao corvo. Né, o Ratão do Banhado. O Ratão do Banhado. Crônicas do Gelo e Fogo. Carlos Linneu. Que jornada de conhecimento essa que a gente tomou graças ao senhor Fábio Júnior. Foi incrível. Muito bom. Parabéns, Caio. Palmas pra você. Obrigado, obrigado, obrigado. Me deu vontade de comer salsicha. Porra, salsicha é bom, não, né? Ok, festa. Festa! Posso ler o primeiro? Ou você lê o primeiro? Pode ler, mas antes de você começar... Eu vou pedir aqui mais histórias para os nossos queridos ouvintes, porque nós precisamos de mais anedotas para os nossos programas de dinheiro ou perrengues com dinheiro. Tem uns perrengues muito bons que a gente recebeu. Uhum. Pessoas tipo, como um real salvou minha vida, uhum, sem dinheiro em Veneza. Tem umas histórias muito legais que a gente recebeu. Nosso queridíssimo especial sobre sexo tá chegando, então... Continue mandando, a gente já tem muita história boa, mas se a sua for melhor ainda, ela vai entrar. Uhum. Ainda mais na versão proibidona, então pode mandar a putaria, pode baixar o nível aí que estão recebendo de tudo. Uhum. E a volta dele, nosso querido, amado e dolorido episódio sobre médico. Uhum. Então histórias de médico, histórias envolvendo médico, hospital, esse tipo de coisa, manda pra gente e não manda foto na porra do anexo, pelo amor de Deus. Porque eu recebo todas. E o pior de tudo é o comentário do Rafael. Abre o anexo, vale a pena. Eu clico, é um troço horrendo, tá ligado? Eu, meu Deus, Rafael, por que você faz essas coisas comigo? Ele me odeia. Ok, posso começar? Manda bala. Olá, tudo bem? Beleza? Beleza. Meu nome é Agácio. E pode Caraca. Manter. Cara, obviamente a gente vai manter esse nome. Ou será que é Ragácio, porque tem um H? Ragácio, tipo Ragazo? Tipo Ragazo, já pensou? Ele vende coxinha em dobro na terça-feira? O Ragazo tá vendendo coxinha em dobro na terça-feira? Aham. Uhum. Porra, que genial, cara. Eu preciso muito voltar pro Brasil numa terça. Vamos lá. Ragácio, potiguar de 32 anos de idade. Você sabe onde nasce um potiguar, Caio? Potiguar é no sul, não é? Não. Não? Você tem 3 chances. Espírito Santo? Não. Tá, ai caraca. Potiguar. Não, não deve ter nada a ver com o nome, né? 2 chances. Ai, Mato Grosso? Não. Ai, Goiás? Não. Rio Grande do Norte. Ah. Potiguar, de 32 anos de idade, servidor público. Hoje eu vou contar uma história bem maluca envolvendo uma festa de 15 anos, debutante. Cara, que ideia, né? Botar essa monte de criança numas roupas que não devia usar nem no casamento, ter a valsa. Que festa, cara. Teve uma que eu fui e aí tinha uma narradora. E aí tinha uma troca de sapato, assim, a menina ia com o sapato baixo e ela punha um sapato alto. Ai. E aí nisso tinha uma narradora que falava assim, fulana não é mais uma menina, fulana agora é uma mulher. Cara, ela tem 15 anos, você tá maluco? 15 anos, ah, caraca, velho. Aqui nos Estados Unidos tem, aqui na Flórida tem a quinceañera, né, que é um costume latino, é a mesma coisa, mas tem esse nome horroroso, quinceañera. Quinceañera. É uma coisa bem parecida, assim. É tipo um casamento adolescente, né? Porque ela vai vestida de noiva, no fim das contas. Basicamente sim. Isso. E tem o dado do Labela lá no canto perdido, de príncipe. É, tem. Você contrata o cara da Malhação, né? Pra ele dançar. Aham. Uh-huh. Devia ser um bom frila, né? Pro cara que é ator secundário. Porra, devia ser o melhor frila de todos, assim. Pois bem, no sertão potiguar, é um costume as famílias de posses fazerem uma festa bem pomposa para sua filha quando esta completa 15 anos de idade. Que foi isso que a gente descreveu aqui. Sim. Lá em meados de 2005, eu e um grupo de colegas universitários fazíamos um trabalho em conjunto com o Sebrae, em indústrias de tecelagem no interior do estado. Nesse contexto, conhecemos muitas pessoas, entre elas Dandara, nome fantasia. Eu achei maravilhoso o nome, vou deixar. Sim, Dandara é um ótimo nome. Uma jovem donzela, ou não, que iria completar 15 anos no mês seguinte. Como a cidade era muito pequena, na época nos tornamos quase celebridades na cidade. Não sei se tem a ver com as festas que fazíamos quase todas as noites. Ocorre que um de nós acabou sendo convidado para a celebração. Leia-se, um. Apenas um. Como um bom grupo que éramos, onde um ia, os outros iriam também. Cacete, que desgraça. Chegando na data da infame celebração, preparamos um plano para entrar na famigerada festa. Como toda boa festa de pessoas ricas do interior, elas ocorrem na capital. Que legal. O plano seria o convidado, Luizinho. Será que Luizinho é verdadeiro? Vamos deixar Luizinho. Luizinho. Mas a gente vai ter que chamar os outros de Huguinho e Zezinho. Ok. O convidado, Luizinho, entraria e daria o sobrenome na lista de presença. Quando não fosse localizado pela equipe de produção, iria pedir para ver a lista e identificar o seu respectivo nome, assim como ia gravando outros nomes de convidados reais e quando entrasse na festa, ligaria para nós e daria os nomes para entrarmos. Que ótimo boa plano, hein, cara? Ideia. Pô, foi um boa plano. Boa ideia. Ah, foi um plano bem feito. Assim o fez. Foi na entrada da festa, uma suntuosa casa de eventos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e cumpriu o script. Como ninguém da administração da festa conhecia os convidados, o plano deu certo. Entrando na festa, nós, um grupo de 5 pessoas, das quais a gente já sabe que 2 se chamam Huguinho e Zezinho. Como se chamam os outros 2? Sim. É Huguinho, Zezinho, Luizinho, Agácio. Agácio e Tio Patinhas. Tio Patinhas, exatamente. Okay. Nos deparamos com o primeiro problema. Onde sentar? Uma vez que os lugares eram marcados. Ah. Decidimos que nos... que situação horrível, cara. Você tá numa festa de lugar marcado e você entrou com nome falso. Que merda. Que situação. Decidimos que nos dividiríamos e cada um iria sentar numa mesa diferente, para não chamar atenção indesejada. Sucesso. Pô, esses caras são realmente bons nisso. Sim. A festa vai desenrolando, a bebida, o uísque caro, ele pôs entre parênteses, entrando, a descontração saindo e a desgraça começando. Com a finalidade de tornar a história mais curta, irei contar os fatos como tópicos. Zezinho, olha só, cara, ele realmente usou os nomes. É, o único que ele errou é que ele colocou Joãozinho ao invés de alguém. A gente vai mudar pra alguém. Zezinho, após a dança oficial da debutante, convida a mãe desta para dançar e ela aceita. Luizinho consegue o feito de roubar uma caixa de uísque após suborno de um garçom. Ah, que coisa maravilhosa. Huguinho faz um striptease. Ao tentar tirar a camisa, foi convidado a se retirar da festa. quando os seguranças levaram o Guinho, Zezinho viu e foi acudir junto com a mãe da debutante. Os seguranças soltaram o Guinho, que sai correndo pela festa. Tipo quando você solta um cachorro preso em direção ao bolo. Tio Patinhas consegue pular antes que o Guinho conseguisse destruir o bolo da festa, ficando os dois estatelados no chão e derrubando apenas uma mesa de docinhos. Tem o nome de menina aqui, a gente vai chamar ela de Dona Patilda. Ok. Dona Patilda, que estava ficando com o DJ da banda, viu tudo do palco e foi tentar acudir. Cara, que festa maravilhosa. Pô, foi maravilhoso, cara. O legal é que ele tá considerando aqui o prejuízo derrubando apenas a mesa de docinhos. Foi ok, né? Considerando a possibilidade. Então, a Dona Patilda foi acudir. Após a corrida desgraçada de 100 metros, os seguranças tiraram todos os integrantes do grupo, mesmo a mãe da debutante tentando impedir. A mãe da debutante tava muito do lado deles, né? Sendo expulsos da festa, fomos para uma boate que frequentávamos há algum tempo para beber os uísques roubados. Cara, que eu achei roubar uísque vacilo. Passou do limite aí. Né. Até aqui o resto estava meio que numa brincadeira. Um dos caras tinha realmente sido convidado. Mas roubar uísque foi sacanagem. O resto é história para um outro dia. Desculpem pela longa história. Parabéns pelo excelente podcast. Vocês tornam meu dia menos cansativo. Obrigado, até a próxima. Ah, ele colocou um monte de PS aqui. Uhum. Em virtude de tantas histórias vividas, vou tentar enviar com mais frequências os causos, por favor. Muito manda bom. Mais como esses, mas para de roubar o uísque dos caras. Caso vocês leiam em algum programa, gostaria de ser avisado. Tá aqui a gente avisando, a gente tá lendo seu e-mail no programa. Dona Patilda teve um namoro com o DJ. É tipo um epílogo, né? No final, assim, aparece o destino dos... Uhum. Mesmo que Zezinho não validasse a história, ele teve um caso com a mãe da debutante. Ah lá! Fomos convidados a sair do programa do Sebrae. Putz. Caraca! Parece que os convidados que surrupiamos o nome não conseguiram entrar na festa. Que bad vibe. Ah, legal. Muito bom. Lê o próximo aí, Caio. Vamos lá. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Meu nome é, por favor leiam, Rogério Gelonese. E o nome da outra protagonista dessa história é Maíra Gomide. Caraca. Será que não é Maíra? É, pode ser Maíra. Maíra Gomide ou Maíra Gomide. A partir de agora, podem mudar os nomes para os que melhor lhes convir. Caso aceitem pedidos, sou um grande fã dos filmes do Robin Williams e gostaria de ser chamado de Flubber. Ok. Eu não tenho absolutamente nada contra essa ideia. Ok, a gente pode chamar o cara de Flubber, mas como a gente chama Maíra ou Maíra? Eu acho que a gente pode só dar um nome de outro personagem do Robin Williams. Pode ser também. Mrs. Doubtfire. Como é que é em português? Qual que é esse? Do filme, Uma Babá Quase Perfeita. Acho que é isso, Mrs. Doubtfire mesmo. Boa sorte aí pronunciando Mrs. Doubtfire ao longo do programa todo, vai lá. Tudo começou com o lançamento de um aplicativo chamado Foursquare. Nossa, ele fala como se fosse uma coisa de outros tempos. Uhum. Né? Mas é mesmo. É, assim, eu uso o Foursquare até hoje. Sério? Opa! Eu acho vários restaurantes legais por causa dele. Nele tínhamos um jogo em que se você fosse a pessoa a mais frequentar determinado local, você seria consagrado o prefeito desse lugar. Isso era muito legal, né? Mas eles acabaram com isso porque eles criaram outro aplicativo só pra isso. Sim. E perdeu totalmente a graça. É, eles separaram no Swarm, que eu também uso, inclusive. É. Claro que eu sempre buscava a prefeitura de meus locais favoritos, principalmente o melhor botequim da cidade, que contava com as melhores porções que já comi e uma geladeira repleta de cervejas importadas. Algo muito raro no longínquo ano de 2011, ainda mais em Bauru, uma cidade no interior de São Paulo. Apenas para contextualizar, em 2011 também tivemos a história do noivo que fugiu do altar e correu pelado pela cidade e da mulher que colocou fogo em sua casa para tentar o marido. Isso apenas em Bauru. Tenho certeza que tivemos mais coisas bizarras pelo mundo afora. Caraca! Rafael, onde quer que você esteja, o que mais aconteceu em 2011 em Bauru? Em Bauru. Em 2011, em Bauru, a Unesp abriu os novos cursos de Ciências Biológicas, Física e Química. Foi aprovada a lei municipal que alterou a estrutura da Secretaria de Educação. 112.419 pessoas fizeram a piadinha de se tem Bauru na padaria. Pois bem, a prefeitura do tradicional botequim, sempre disputada entre meus amigos, e claro, eu, ganhou uma nova prefeita, a Mrs. Como que é que fala essa porra? Doubtfire? Doubtfire. Você não precisa pronunciar o B. Doubtfire. Tá. A Mrs. Doubtfire. Que ousadia dessa garota roubar a prefeitura do meu bar favorito. Vocês sabem quantos bares em Bauru era possível tomar uma Heineken gelada? Isso mesmo. Apenas um. E agora eu não era mais o prefeito desse bar. Então eu bati o olho na foto do perfil dela no Foursquare, uma garota linda, cabelos pretos e longos, costas nuas, exibindo uma tatuagem gigante de uma fênix colorida. O sentimento que me bateu não foi de raiva, mas sim um é ela. Isso aconteceu em meados de setembro de 2011, junto a inúmeros outros fatos pelo mundo, e o mais importante deles foi o tweet do Roger Coy que dizia: encontrei a Mrs. Doubtfire hoje no arroba tradicional. Linda. Mas ela passou do lado e nem falou oi. Roger Coy é o Flubber. É o Flubber. É ele mesmo. Ah, ele até mandou, o link do tweet, caramba. Pera aí que eu vou ver agora. Eu quero ver esse tweet aqui. Olha aí. Tá lá mesmo. Que legal, cara. A Miss Doubtfire respondeu a esse chaveco furado e então começamos a conversar. Convidei ela para sair em diversos locais, mas nunca calhava de ser com um grupo, e ela sabiamente me evitava, pensando que eu poderia ser um psicopata. As semanas iam correndo e chegava perto do melhor dia do ano, 5 de outubro, o dia do meu aniversário. E assim como o Guga, eu adoro meu aniversário. Eu também. Parabéns. Parabéns, no dia 5 de outubro. Marquei uma festa no tradicional, claro, e para garantir a presença de todos, avisarei que pagaria 3 barrilzinhos de Heineken. Sabe aqueles de 5 litros? Eles eram um lançamento nessa época e todo mundo se empolgou para chegar cedo, inclusive a Miss Doubtfire, que finalmente aceitou um convite para se encontrar pessoalmente comigo. Ela mais tarde me disse que aceitou pois era um cara meio doido querendo lhe pagar cerveja, e como ela estava sem grana, resolveu ir. A festa foi um sucesso. Chegamos às 18 horas, o auge do happy hour. A mesa tinha mais de 20 pessoas, todas celebrando o meu nascimento. Muitas pessoas felizes acabaram me comprando cervejas importadas, e com o tempo fui ficando bêbado, estado que só não se agravava devido às porções gordurosas da casa, com um pão de queijo recheado de lombo desfiado. Caraca, agora, puta, agora bateu uma fome. Nossa. Nossa, pão de queijo recheado de lombo desfiado. Eu quero isso, cara. Agora. Nossa senhora, tô indo pra Bauru semana que vem. Nossa, vai lá. Costelinha de carneiro. Manda uma foto, põe no stories. Cara, filé ao molho de gorgonzola com pão italiano, batata frita com queijo e muitas outras. Nossa. Caraca, velho. Eu almocei uma banana, mano. Quando a gente acabar aqui, eu vou comer um cheesecake. Vai ser tipo o meu prêmio. Depois de ouvir sobre o pão de queijo recheado de lombo desfiado, puta que pariu, né? Com a festança, foi uma excelente oportunidade de conhecer melhor a Mrs. Doubtfire. Nos sentamos bem próximos e conversamos a noite inteira. Não apenas eu e ela, mas eu, ela e todo mundo ao redor. Ela em pouco tempo já fazia parte do grupo como nativa. Cara, você já parou pra pensar na situação? Tipo, ela não conhecia ele, não conhecia os amigos dele e foi no rolê. É uma pessoa de muita presença de espírito, eu achei ela mal. É, ele teve bastante presença de espírito também. Sim, de convidar e tudo mais, mas ela de ir e não ficar, sei lá, meio que deslocada, porra, eu achei animal, cara. Isso não acontece com tanta naturalidade assim. É. Aqui é uma boa hora para explicar que minha relação com os meus amigos sempre foi extremamente forte. Irmãos mesmo. Isso segue até hoje, e até mesmo com aqueles que foram morar fora. E ter uma garota que se encaixou tão bem era algo incrível. Se havia alguma dúvida, bem, eu aqui já estava completamente apaixonado por ela. Então deu meia-noite e eu ganhei o drink da casa. Os famosos Dead Can Kill. Era um drink à base de martini, curaçao, tequila e temperos. Caraca. Putz, cara, eu odeio drink que tem tempero. O que é tempero? Ah, até pimenta. Sério? Sabe, que eles colocam? Eu entendo que tem o seu valor, mas eu não curto. É. Ele vinha até você pegando fogo. E o desafio era tomar toda a dose de canudinho. Ah, não, cara. Antes que o canudinho derreta. Caraca, gente. Isso é meio nojento, cara. Sem contar que é meio tóxico, sei lá. Nossa. É difícil de explicar o gosto dessa bebida. O mais próximo que consigo é um panetone altamente alcoólico. Deixa eu aproveitar pra dar uma informação aqui pros nossos amigos. Essa história de que você comer gordura dá uma segurada no estado da bebedeira é uma lenda. Isso não acontece. O que às vezes acontece é você passar um pouco menos mal porque você não tá com fome ou então porque você tem o que pôr pra fora na hora de vomitar. Não faz diferença nenhuma a comida ser gordurosa ou não. Na verdade, é até pior que ela seja gordurosa porque ela vai dar mais trabalho pro seu fígado. Caraca. E aquela falar de tomar uma colherzinha de azeite antes de sair. Não, nada disso resolve, cara. Não, não é assim que funciona, cara. Não é igual você, sei lá, isolar um quarto, entendeu? Não é igual você untar uma frigideira. Não existe isso, cara. Não é como se o álcool fosse escorregar. Se você realmente conseguisse emplastrar o seu esôfago e o seu estômago de manteiga, vai lá, talvez isso até funcionasse. Mas não é assim, cara. Não adianta você tomar uma colher de azeite e você achar que aquilo lá vai blindar o seu estômago, igual propaganda de aditivos de gasolina, sabe? Uh-huh. Cria uma camada de proteção. Não existe isso, cara. Isso é um wishful thinking. Não rola isso. Ai, caraca. O que você pode fazer é não beber muito. Exato. Aprecie com moderação. É legal ficar um pouco bêbado, é divertido, a gente sabe disso, mas assim, você tem que fazer isso num nível que você não vai dar PT, cara, senão vai estragar a sua noite. Esse é o ponto. Exato. E drink tem que ser gostoso, não pode... Assim, esse negócio de você tomar um drink que é uma loucura, que é cheio de bebida, que é super forte, não sei o quê, coisa de moleque, sabe? É meio que uma bobagem, assim, que você acaba fazendo porque aquilo é muito novo pra você, mas drink tem que ser gostoso, cara. Tem que ser algo que você Sim. realmente curte. Senão não faz diferença nenhuma, toma coisa mais barata, entendeu? Uhum. Não vale a pena isso aí. Já estamos chegando na idade em que chegar num bar e falar me dá uma farmácia, não é mais aceitável. É, então. Eu entendo o desafio e é legal e tal, mas você não pode fazer isso pra sempre, entendeu? Isso é uma vez quando você tá... Você é moleque, assim. Depois você tem que passar. Sim. Embora eu goste de Arctic Car Bomb até hoje. O quê? Como que é isso? Você nunca viu? Não. Você pega meio pint de Guinness, pega um shot, você coloca meio shot de Jameson, uhum. meio shot de licor de avelã? Eu acho que é. É meio shot de Jameson, meio shot de licor de avelã. Sei. Você solta o shot dentro daquele Sei. Meio pint de Guinness. E aí ele meio que vai fermentando enquanto você tá bebendo. Uhum. Então ele é super docinho, só que ele dá um soco em você depois. É uma dose de bebida que você tomou, não é gravíssimo, entendeu? Não, exato. São duas doses, várias. Né? Se você considerar Sim. que você tomou uma caneca de cerveja e um shot, porque no fim dá um shot completo, beleza, assim, é legal. E é um drink que fica gostoso, que você gosta, tem o efeito. Sim, é muito gostoso. É maneiro, mas assim, fazer isso só pelo desafio de ser ultra forte, a coisa mais forte que você pode, é meio bobagem, sabe? Uhum. Eu bebo porque eu gosto mesmo, é super docinho. Eu falo isso porque a gente fala muito de história de bebedeira aqui e tal, então eu acho que a gente tem um pouco a obrigação de orientar a galera, até porque a gente tem um pessoal mais novo que ouve a gente, de que, embora seja engraçado ouvir a história, não é algo que você tem que repetir na sua vida. Não vale a pena. Exatamente. Isso eu tô falando de dar PT, curtir bebida, curtir drinks e tal, isso eu sou totalmente a favor. Sim. Só fazer direito. E não dirigir. E não mandar mensagem pra ninguém. Exato. Usa aquele aplicativo que trava seu celular. Alguns amigos se empolgaram e pediram mesmo pra eles. Então viramos os drinks com tamborilhos na mesa e gritos de comemoração aos que conseguiram e zoação aos que pararam no meio. Miss Doubtfire não bebeu. Ela sabia que qualquer um ficaria trêbado com um desses depois de tantas cervejas. Miss Doubtfire ficou adequado agora, né? Do drink né? com fogo. Exato. Perdi a noção, puxei ela de lado, fomos para fora do bar, então eu me declarei. Em inglês... Não me perguntem o porquê. É o bêbado inglês. O cara fica bêbado, fala inglês. É um clássico, já aconteceu comigo. Ai, caraca. I love you, my friends love you, you are awesome. I want to be with you for the rest of my life. Ela respondeu, você sabe que eu falo inglês, né? Então eu beijei ela. Oh. And then I kissed her. Foi assim que eu conheci a mulher com quem já estou junto há 7 anos. Uau! Casados há 3, morando junto há 6... Trabalhando na nossa empresa 4, com 5 cachorros, 100 filhos e um amor e carinho incondicionais um pelo outro. Olha que bonito, que fofo. Cara. Que bonito. Um casamento causado por uma prefeitura do Foursquare. Exatamente, cara. Excelente. Que bizarro. Essa foi a melhor festa do mundo porque conheci pessoalmente a garota que teve a ousadia de roubar minha prefeitura do tradicional. PS, só uma curiosidade que pode agradar o Guga, ela também faz aniversário no dia 25 de outubro. Ele falou isso porque eu falei que eu acho muito legal conhecer pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que eu. Eu acho fenomenal. Assim, é mais legal quando você encontra a pessoa, né? Porque aí duas Sim. pessoas que nasceram no mesmo dia agora estão no mesmo lugar, tipo, na mesma latitude e longitude, eu acho impressionante. Mas é legal também. Parabéns. No dia 25 de outubro, parabéns pra você, Miss Doubtfire. Muito bom. Que ótima história.